senda do Senhor, não há mentira, com amor a verdade brilha, não seguirás a multidão, para o mal não darás a mão. Se o inimigo em dor se encontrar, com compaixão o ajudarás, a justiça do alto virá e o Senhor sempre guiará. Caminhos de justiça, Senhor, teus mandamentos são nosso amor. Em cada ato fiel estaremos, na luz da verdade, juntos viveremos. No sétimo dia, descanso vem, os fracos e pobres ao bem também. Das primícias ao Senhor nós vamos trazer, com corações gratos, prontos a louvar. Se o estrangeiro em dor se encontrar, com compaixão acolherá, a justiça do alto virá. Encontramos o amor. Caminhos de justiça, Senhor, teus mandamentos são nosso amor. Em cada ato fiel estaremos, na luz da verdade, juntos viveremos. São inspiradas nos princípios de justiça e compaixão encontrados no texto bíblico, adaptadas para um estilo de adoração que enfatiza a narrativa e a solenidade do relacionamento com Deus.